songs that saved a wretch like me. tempo irei lhe agradecer pela cruz, pela paz, pela vida que não terá mais fim, pois todo mal ele já cheers.